Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A violência entre crianças e jovens na escola, mais conhecida por bullying, é o tema de hoje do Seixal Saudável. Os esclarecimentos estão a cargo da psicóloga educacional Inês Camacho, da Faculdade de Motricidade Humana, que é questionada por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Ultimamente é frequente ouvirmos falar nas notícias de casos de bullying na escola. O que é este fenómeno do bullying? O conceito de bullying pode ser traduzido para português como provocação ou intimidação. Falamos do tipo de violência que não necessita de ser física, muitas vezes até é verbal, mas que implica um contínuo molestar, é isto que diferencia da violência pontual, portanto é um contínuo molestar, de um colega mais novo ou vulnerável por parte de um colega mais forte ou protegido por um grupo na escola. O que revelam os últimos dados sobre bullying nas escolas portuguesas? Eu primeiro, antes de introduzir os dados, eu gostaria de falar um bocadinho dos projetos que nós fazemos na Aventura Social para introduzir os dados para as pessoas perceberem. Portanto, eu faço parte de uma equipa, que é o Aventura Social, coordenado pela professora Margarida Gaspar de Matos, em que são realizados diversos estudos, sendo um grande estudo o HBSC. Portanto, este estudo é um estudo colaborativo com a Organização Mundial de Saúde e tem como principal objetivo estudar os estilos de vida dos adolescentes e os seus comportamentos nos diferentes cenários das suas vidas, nomeadamente no contexto escolar e no contexto familiar. Neste momento, conta com 44 países, é um estudo que se realiza de 4 em 4 anos aos alunos de 6º, 8º e 10º ano de escolaridade, por todas as escolas do país, portanto aquelas que foram escolhidas aleatoriamente, sendo que o primeiro estudo foi em 98, seguindo-se o 2002, o 2006 e o mais fresquinho de todos, que é o 2010, foi constituído por uma amostra de 5.050 jovens. O que é que os dados da violência, que é aqui que nós estamos a falar de violência, o que é que nos indicam? Verifica-se que mais de 2/3 dos adolescentes não se envolveram em lutas no último ano, a maioria dos jovens não teve nenhuma lesão no último ano, mais metade dos jovens não foi provocado na escola nos últimos 2 meses e cerca de 2/3 dos adolescentes não tomaram parte em provocações. Ou seja, os dados são ótimos, mas eu gostaria de salientar que realmente é importantíssimo continuar a intervenção, porque graças à intervenção é que o bullying tem diminuído. Apesar de muitas vezes aparecer nas notícias que há mais casos de bullying, isto poderá acontecer porquê? Porque as pessoas estão mais atentas aos sintomas, estão mais atentas às consequências do bullying e por isso mesmo estão mais observadoras e muitas vezes acontece haver mais situações que pareçam que haja mais situações de bullying, no entanto não é o que os dados nos indicam. Que sinais é que normalmente manifestam estes jovens vítimas de violência por parte dos colegas? Portanto, existem diversos sinais manifestados pelos jovens. Muitas vezes acontece uma mudança súbita na assiduidade no desempenho escolar. Muitos dos alunos que são vítimas de bullying são nomeadamente os alunos bons alunos. E o que é que acontece? Como são vítimas, baixam o desempenho académico para deixarem de ser vítimas. Muitas vezes isso acontece. Têm dificuldades em concentrar-se nas aulas, ou seja, distrai-se facilmente. Muitas vezes isto acontece pelo facto, e desculpe uma expressão, do jovem estar a pensar como é que vai sobreviver no próximo intervalo. Portanto, ele deixa de estar atento ao que o professor diz, mas tenta arranjar estratégias para conseguir estar no próximo intervalo sem ser vítima. Portanto, é daqueles alunos que pode acontecer que vai para o intervalo mais tarde e regressa mais cedo. Muitas vezes são daqueles alunos que vão ter à sala dos professores para ter com os professores. São aqueles que nas aulas de educação física ficam a ajudar o professor a guardar o material. Porque muitas das vezes o que acontece é que as agressões físicas acontecem nos balneários. Portanto, a nível social, poderá apresentar uma diferença notória relativamente aos outros jovens, ou porque tem óculos, ou porque tem aparelho, ou porque é de uma raça ou cultura diferente, muitas vezes isso acontece. A nível físico, o que é que poderá acontecer? Poderão os jovens que se queixam de dores de cabeça ou dores de barriga, de modo a evitar ir para a escola, por exemplo, pode aparecer com ranhões, nódoas negras, muitas das vezes sem os pertences e sem uma apresentação lógica porque é que esses pertences desapareceram. Muitas das vezes, e eu gostaria aqui de referir, os pertences são roubados ou nos balneários ou muitas vezes na fila para a cantina. Muitas das vezes as agressões acontecem nas filas das cantinas. Poderá também existir uma alteração nos hábitos alimentares do jovem, uma perda súbita de apetite. A nível emocional e comportamental, poderá acontecer súbitas alterações de humor, ou está muito triste, ou pode até ficar agressivo. Excessivamente preocupado com a sua segurança pessoal, isso denota-se na verbalização que ele tem ou nas atitudes que ele tem, e em casos muito extremos, poderá falar em suicídio, mas isto realmente em casos muito extremos. Já falou um pouco, mas ao nível das repercussões destes atos na saúde e no bem-estar destes jovens? A curto prazo, as vítimas podem sentir-se assustadas e solitárias, porque deixam de ter os amigos, são expulsos do seu grupo de amigos, portanto começam-se a sentir solitárias e como perdem a capacidade de fazer amigos, não é? Porque deixam de estar num grupo de amigos, isso vai ter persecuções a nível do futuro, porque deixam de ter a capacidade a nível pessoal e social. Tentam evitar as situações nas quais podem ser atormentadas e como evitam as situações, deixam de confrontar as situações e capacitarem-se que são capazes de enfrentar a situação. A longo prazo, as vítimas pensam que não têm valor e sentem-se inferiores pelo facto de não conseguirem resolver a situação, porque realmente a vítima não conseguir resolver a situação é uma situação que a envergonha a si própria. Portanto, a autoestima baixa e realmente isto tem repercussões muito complicadas no nível do futuro. E eu gostaria de salientar que quando nós fazemos intervenção nas escolas, que já fizemos a alunos, professores, pais e auxiliares de educação, muitas das vezes os jovens não têm noção das repercussões que isso pode ter nas vítimas e acham que o chamar nomes aos colegas é normal, mas não percebem que muitas das vezes essas vítimas não gostam que isso aconteça e pode ter repercussões a nível do futuro. E realmente, como eu referi anteriormente, o desempenho académico poderá realmente ser influenciado. Que conselhos daria um pai educador que suspeite que o seu filho esteja a ser vítima de bullying? Como é que ele deve agir? Eu vou falar como psicóloga e como mãe também, não é? Um pai que suspeita que o seu filho esteja a ser vítima de bullying deve, em primeiro lugar, falar abertamente com o seu filho. Muitas vezes este diálogo, esta conversa é complicada para a vítima, ou seja, o seu filho, porque a maioria dos jovens que são vítimas tem dificuldade em falar sobre o assunto. E porquê? Porque acontece que não sentem vergonha de não conseguirem resolver a situação. Portanto, muitas das vezes as vítimas só falam em último caso. Ou sentem vergonha ou têm medo de sofrer retaliações por parte do agressor na escola. Portanto, por isso temos em primeiro lugar ouvir a criança e o jovem, perceber a sua vontade, perceber o que é que ele gostaria que fosse feito, arranjar estratégias em conjunto com o jovem, que quando confrontado com a situação de bullying, pois muitas vezes as vítimas não reagem de forma adequada, porque ou provocam, podem também provocar, ou choram, e o que dá mais poder ainda ao agressor. Portanto, ensinar a ser assertivo e nunca violento. Eu sei que por vezes é difícil, mas não ser violento porque vai fazer o mesmo. Eu queria referir que muitas das vítimas, que são vítimas aos 13 anos, depois tornam-se provocadores. Se o jovem assim o permitir, e só se o jovem o permitir, porque não podemos quebrar nunca a confiança do jovem, deveríamos falar com o diretor de turma e em conjunto arranjar a melhor forma para resolver a situação de conflito. O ideal seria haver uma intervenção com o jovem que é vítima, mas também com o provocador. O provocador também arranja estratégias que não são as mais adequadas para lidar com os jovens, que são mais fracos, não é? A escola e a família devem, o ideal é trabalhar em conjunto. É com estes conselhos úteis para travar o bullying na escola que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer a Loja Social de Correios. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.